conquista o mundo inteiro, seu vagabundo. Esquece todo mundo que te deixou na mão. Ao menos o isqueiro que na fagulha acendeu esse esboço de sorriso que a si mesmo prometeu. Amores teve muitos e desamores muito mais. Mas um completo vagabundo resolve tudo ao brindar o que deixou pra trás. A bagagem dos sorrisos ou poucos sonhos ideais. Bagagem dos sorrisos, ou poucos sonhos conquista o mundo inteiro, seu vagabundo. Esquece todo mundo que te deixou na mão. Ao menos o isqueiro que na fagulha acendeu esse esboço de sorriso que a si mesmo prometeu. Amores teve muitos e desamores muito mais. Mas um completo vagabundo resolve tudo ao brindar o que deixou pra trás. A bagagem dos sorrisos ou poucos sonhos ideais. A bagagem dos sorrisos ou poucos sonhos.